dizer pra você outra vez, irmão. Oh, não ceda, a vitória virá. O que o mundo oferece é pra te iludir. O inimigo quer te derrotar. Isso aconteceu comigo, vivi em perigo e me vi entrar no mar de solidão. Mas Jesus, o grande amigo, chegou com autoridade e expulsou o mal. Jesus é a paz. Não desista, Deus destrói o mal. Isso aconteceu comigo, me vi em perigo e me vi entrar no mar de solidão. Mas Jesus, o grande